e ficou apenas a um tento do recorde do brasileiro Ronaldo, que assinou ao todo 15 gols. Um número que pode ser superado na meia-final entre a Alemanha e a Espanha. Os espanhóis, que também ontem deixaram de fora o Paraguai, venceram por 1-0. A primeira parte foi muito equilibrada, os sul-americanos não se intimidaram com o poderio adversário, a Espanha não se conseguia impor e os paraguaios chegaram mesmo a marcar por Valdés, mas a jogada foi anulada por fora de jogo, muito duvidoso após várias repetições. No segundo tempo houve poucos momentos de grande perigo, mas assistiu-se a uma fase muito atribulada. Aos 58 minutos, penalti cometido sobre Óscar Cardoso, mas o benfiquista no momento de rematar, e quando já se viam dois espanhóis dentro da grande área, permitiu a defesa de ir a Casillas. 2 minutos depois, foi a Espanha a beneficiar de uma grande penalidade por falta sobre Villa. Chamado a converter, Xabi Alonso fez golo, mas o árbitro mandou o médio voltar a bater a bola, uma vez que um jogador espanhol entrou na grande área antes da marcação do castigo máximo. À segunda tentativa, o guarda-redes paraguaio defendeu, e na sequência do lance, o árbitro não viu falta sobre Fabregas e ficou um novo penalti por assinalar. Tal como contra Portugal, o herói do jogo foi mesmo David Villa. Aos 83 minutos, Pedro rematou ao poste esquerdo da baliza paraguaia, sobrou para a Villa, que enviou a bola aos dois postes, mas depois acabou por entrar. O Paraguai tentou chegar à igualdade, mas nem Lucas Barrios nem Roque Santa Cruz conseguiram ultrapassar Casillas. A Espanha desta vez ultrapassou a barreira dos quartos de final e está pela primeira vez nas meias finais do Mundial de Futebol. O desfecho mais surpreendente foi a vitória da Holanda sobre o Brasil. Na sexta-feira, os europeus levaram melhor por 2-1. O Brasil ainda foi para o intervalo a vencer, graças a um gol de Robinho, passe muito bom de Felipe Melo, e depois ainda tiveram oportunidades de ampliar a vantagem, mas nunca concretizaram. Na segunda parte, o jogo mudou. Aos 52 minutos, Júlio César saiu mal um cruzamento de Schneider, que acabou por bater na cabeça de Melo e entrou na baliza deserta do Brasil. Mas a Holanda continuou a carregar e, na marcação de um canto, Dirk Kuyt desviou ao primeiro poste e Schneider apareceu isolado na pequena área. Felipe Melo não o quadrou e um laranja cabeceou sem hipóteses para o guarda-redes brasileiro. Aos 67 minutos estava feito 2-1 e o Brasil não mais se encontrou. 5 minutos depois, de novo Felipe Melo em destaque, foi expulso por agressão a Robben e, a jogar contra 10, foi a Holanda que esteve sempre mais perto de marcar outra vez. Entretanto, a Federação Brasileira de Futebol confirmou oficialmente que Dunga não vai continuar à frente da seleção depois da derrota do Brasil. Scolari é um dos nomes apontados para ser o sucessor no cargo. O próximo adversário da Holanda é o Uruguai. Os antigos campeões do mundo ganharam também na sexta-feira ao Ghana após marcação de grandes penalidades. O encontro chegou ao final dos 120 minutos com uma igualdade a uma bola. A seleção africana marcou primeiro por intermédio de Soulaye Mountari na última jogada antes do intervalo. O inevitável Diego Forlán empatou para o Uruguai aos 55 minutos e a partida seguiu para prolongamento. Aí, no derradeiro minuto do tempo extra, talvez o momento mais dramático do torneio até então. Luís Suárez contou um remate contrário com a mão em cima da linha final. O português Olegário Benquerença viu, assinalou grande penalidade para o Ghana e expulsou o avançado uruguaio. No entanto, o Asamoah Gyan enviou a bola à barra na marcação do penalti e desperdiçou a oportunidade de dar o triunfo aos africanos. No desempate, os sul-americanos foram mais eficazes. Adia falhou o 9º penalti da noite e Sebastián Abreu, com uma grande penalidade à Panenka, marcou o gol decisivo, que colocou o Uruguai nos 4 melhores do Mundial pela primeira vez nos últimos 40 anos. Quadro das meias-finais, na terça-feira Holanda-Uruguai, na quarta Alemanha-Espanha. Os dois jogos começam às 7:30 da tarde. Por cá, João Moutinho é o reforço mais recente do Futebol Clube do Porto. O internacional português deixa o clube onde se formou, o Sporting, para rumar ao Dragão a partir da próxima temporada. Moutinho já havia demonstrado em anos anteriores que queria deixar Alvalade e, esta temporada, ter-se-á incompatibilizado com a direção do clube leonino e terá mesmo pedido para ser vendido ao emblema azul e branco. Naquele que é o maior negócio de sempre entre dois clubes portugueses, o valor da transferência fica na ordem dos 11 milhões de euros, menos de metade da cláusula de rescisão do atleta. Os leões têm direito a 25% sobre o valor de uma eventual venda de Moutinho para um outro clube por um valor superior. O acordo foi confirmado hoje mesmo pelo Porto, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, e envolve ainda o empréstimo ao Sporting do central Nuno André Coelho, mantendo na sua titularidade 50% dos respectivos direitos económicos. Pela primeira vez na história do futebol português, um capitão de um clube denominado Grande ruma a outro Grande, numa negociação direta entre os dois emblemas. O Sporting, que já começou a fazer jogos particulares na nova pré-época, com um empate a 2 bolas frente ao Mafra e a goleada de ontem contra o Sarilhense. O atleta em destaque até agora é Hélder Postiga. O avançado português quer esquecer a época passada e parece apostado em convencer Paulo Sérgio da sua utilidade. Marcou 3 gols nos 2 encontros, 2 contra o Mafra e 1 contra o Sarilhense. No triunfo por 5-1, os restantes 4 gols foram apontados por Wilson Eduardo, Diogo Salomão, Carlos Saleiro e William Ouso. Para o Sarilhense marcou Nivaldo. Em relação ao encontro com o Mafra, ficaram de fora do jogo de ontem João Pereira e Daniel Carriço, assim como os reforços André Santos, Torcinglieri, Evaldo e Maniche. E, ainda em Alvalade, a final Simon Vukcevic volta a fazer parte das contas do Sporting. A decisão de manter o jogador no plantel foi do próprio treinador, Paulo Sérgio. O jogador segue amanhã com os companheiros para o estágio em França. A saída do montenegrino para o Olympiacos chegou a ser anunciada do site leonino, mas o clube grego rompeu o acordo. Vukcevic afirmou que a reintegração no grupo de trabalho acabou por ser o melhor que poderia ter acontecido e tenho a certeza que vai ser o virar de uma página, segundo palavras do atleta. Hugo Almeida poderá ser reforço do Benfica. O internacional português é um dos jogadores que Jorge Jesus tem debaixo do olho, caso se confirme a saída de Óscar Cardoso ainda antes do início da temporada. Almeida ainda tem contrato com o Werder Bremen até junho de 2011 e já fez saber aos responsáveis germânicos que não pretende renovar, dado que a sua prioridade passa pelo regresso a Portugal, a um grande do nosso futebol. O Correio da Manhã apurou que o Benfica foi um dos clubes que se informou das condições de aquisição do antigo ponta-de-lança do Porto, jogador muito apreciado por Jesus. Também o Sporting, por intermédio de Costinha, perguntou pelo atleta, mas os valores em causa foram considerados incomportáveis para o clube leonino. Depois de representar a seleção do Mundial, Hugo Almeida vai gozar alguns dias de férias com a família e então irá reunir-se com os dirigentes do emblema alemão para definir o futuro. Entretanto, Rodrigo Moreno, avançado brasileiro naturalizado espanhol, vinculado ao Real Madrid, está muito perto de se tornar jogador do Benfica. O jovem de 19 anos fará parte da venda de Di Maria para o clube espanhol. Também de Espanha continua a surgir a notícia que Simão Sabrosa está nos planos do Benfica para a nova época. Vários órgãos de comunicação social afirmam que o jogador português vai deixar o Atlético de Madrid e regressar à luz, mas ainda não há qualquer declaração oficial sobre o assunto. João Pinho de Almeida é o novo presidente do Belenenses. O candidato pela lista B à presidência foi ontem eleito por uma maioria incontestável, 86,6% dos votos. O secretário-geral do CDS-PP, deputado, alcançou 5.104 votos expressos contra 627 do empresário João Gonçalves, da lista A. Quando foram reconhecidos os resultados da primeira de 3 urnas a ser verificada, Gonçalves levantou-se imediato e dirigiu-se ao adversário eleitoral, cumprimentou-o e abandonou o pavilhão Acácio de Rosa no Restelo. A primeira grande prioridade do novo presidente do Belenenses, segundo o próprio, revelou ontem mesmo, é resolver os incumprimentos com o Fisco e a Segurança Social do clube para avançar com a inscrição da equipa profissional de futebol. João Pinho de Almeida vai cumprir mandato até outubro de 2011, altura em que a direção anterior cessaria funções. Antena Web da Música. Mas ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro, desta já me sabe, esta já me sabe, mas eu não li, ora volta abaixo, ora volta. Música. Que a vida é uma só, não volta atrás. Quem nos pode ser? A vida rasgada. Quem te me levou com a alma. E mais música. Graças à vida. Fruto, desse cérebro humano. faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Antena Web, rádio à sua medida. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Aluguer de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras. E venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Ao décimo jogo, a primeira derrota. A seleção nacional de voleibol perdeu a invencibilidade na Liga Europeia ao sair derrotada no segundo jogo com a Grécia. Depois do triunfo de ontem por 3-1, 25-13, 18-25, 25-19 e 31-29, que assegurou o primeiro lugar do Grupo B, a Turma das Esquinas perdeu hoje precisamente com o mesmo resultado, 3-1. Parciais 16-25, 15-25, 25-23 e 28-30. Portugal, mesmo assim, vai ficar na liderança da Pool quando ainda falta uma jornada dupla. Vai receber a Turquia. Tiago Monteiro venceu a primeira corrida da Ronda Portuguesa do Mundial de Carros de Turismo, o WTCC. Hoje, no Autódromo Internacional do Algarve, Monteiro tornou-se o primeiro português a ganhar no circuito de Portimão. Saiu da pole position no seu Seat e conseguiu segurar a liderança até ao final, que terminou com 1 segundo e 32 milésimos de vantagem sobre o francês Yvan Muller, um líder do campeonato. O campeão em título, Gabriel Tarquini, chegou em terceiro. Depois, Tiago Monteiro terminou em oitavo na segunda manga e manteve o quinto lugar no Campeonato do Mundo Turismo. O vencedor da segunda corrida acabou por ser Gabriel Tarquini. Monteiro ficou com um atraso de 6 segundos e meio em relação ao italiano. A Seleção Nacional de Futebol de Praia voltou a falhar a conquista de mais uma etapa da Liga Europeia. Em Itália, Portugal até começou bem a prova, venceu os dois primeiros jogos, precisamente diante dos anfitriões, 6-2 na sexta-feira, e depois frente à França, ontem venceu por 8-5. Mas hoje, no último jogo contra a Suíça, A turma das esquinas acabou por perder por 5-6, quando a um minuto do final se encontrava a vencer por 5-4. Portugal ficou assim no segundo lugar do grupo A desta terceira etapa da competição. Rafael Nadal conquistou hoje o torneio do Wimbledon. O tenista espanhol bateu na final o checo Tomas Berdych em apenas 3 parciais, 6-3, 7-5 e 6-4. Foi a final masculina do Wimbledon mais desequilibrada desde que Nathan Hewitt arrasou David Nalbandian em 2002. No setor feminino, a norte-americana Serena Williams fez jus ao estatuto número 1 do mundo. Confirmou todo o seu favoritismo, somou um quarto troféu em Inglaterra, o seu 13º título no Grand Slam. O triunfo fácil na final sobre a russa Vera Zvonareva por 6-3 e 6-2 permitiu-lhe desempatar com a lendária Billie Jean King e saltar para o 6º lugar na lista das maiores campeãs da história da modalidade. Nota também para Mariana Alves, que se tornou no 3º árbitro português presente numa final de singulares em Wimbledon, naquela que foi também a sua primeira final de um torneio do Grand Slam. A tarde de ontem ainda viria a ser mais infeliz para Zvonareva, já que perdeu também o jogo de atribuição do título do quadro pares feminino. Fez dupla com a sua compatriota Elena Vesnina. As russas cederam diante o par formado pela norte-americana Vania King e a kazakh Yaroslava Shvedova em 2 sets parciais de 7-6 com 8-6 o tiebreak e 6-2. Já hoje, na final de pares masculinos, o austríaco Jürgen Melsen e o alemão Philipp Petzschner venceram o torneio. Derrotaram na final o sueco Robert Lindset e o romeno Orie Tecau, com os parciais de 6-1, 7-5 e 7-5. Arrancou ontem mais uma edição da Volta à França em bicicleta e já há uma baixa entre os ciclistas portugueses. Manuel Cardoso sofreu uma queda logo na primeira etapa, no prólogo de ontem. O corredor Passos Ferreira já não alinhou hoje na segunda etapa devido aos ferimentos provenientes do tombo sofrido a 4 km da meta. Segundo Jorge Machin, que acompanhava o Luso no contrarrelógio, o Manuel estava a arriscar bastante. Não se apercebeu que a curva era muito fechada e saiu em linha reta contra as vaias de segurança. Foi um choque brutal. Cheguei a pensar o pior, ao ver que sangrava imenso da cabeça. Manuel Cardoso, da Futon Servetos, ainda chegou à meta, com muito sangue à vista, mas foi de imediato transportado para um hospital na Holanda, país que acolheu o início do tour, onde se encontra internado. O atleta luso ficou ontem no último lugar da geral, a 6 minutos e 20 segundos, do vencedor do prólogo, o suíço Fabian Cancellara, o primeiro líder da prova. A etapa de hoje contou com 3 quedas nos últimos 3 km. Alessandro Petacchi, o italiano da Lampre, foi o vencedor ao sprint. Na geral, em relação aos dois lusos ainda presentes na prova, Rui Costa da Caisse d'Epargne é 41º, a 49 segundos de Cancellara. Sérgio Paulinho, da Rádio Chaco, ocupa a posição 67, a 54 segundos do suíço. No Mundial de Motociclismo, mais uma corrida, mais uma vitória para Jorge Lorenzo, a terceira seguida. Hoje, no circuito da Catalunha, o espanhol da Yamaha superiorizou-se ao compatriota Dani Pedrosa e ao australiano Casey Stoner. Na geral, Lourenço tem agora 165 pontos, Pedrosa tem 103, o terceiro é Andrea Dovizioso, o italiano tem 91 pontos. Em Moto2, vitória algo surpreendente para o japonês Yuki Takahashi. Takahashi superou no pódio Thomas Lutti, da Suíça, e o espanhol Julian Simon. Tony Elias não subiu ao pódio, mas continua na frente da geral, tem 111 pontos, Lutti é segundo com 94, Julian Simon, terceiro, 77 pontos. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, a vitória foi novamente espanhola. Marc Marquez superou o Bradley Smith, o britânico, e o também espanhol Paul Espargaró. Marquez, que subiu à liderança, é o novo líder de 125 cm cúbicos, tem 132 pontos, mais um que é Espargaró. O também espanhol Nicolás Terol é terceiro, com 118 pontos. As duas rodas a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!